Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos prestigia, o disco do dia hoje traz um álbum histórico, uma verdadeira raridade gravada em 1974. Trata-se de Pae Biru, uma parceria de Lula Cortez e Zé Ramalho. O disco é dividido de forma inabitual em quatro lados. Acho que é o único vinil que conheço de quatro lados. São eles Terra, Ar, Fogo e Água. Começamos com Harpa dos Ares, de Geraldo Azevedo, Cortez, Zé Ramalho, do lado Ar. Pae Biru, além de Zé Ramalho e Lula Cortez, traz Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Zé da Flauta, Paulo Rafael e outros músicos importantes da cena pernambucana. Vamos ouvir do lado Fogo um trecho de Nas Paredes da Pedra Encantada, Os Segredos Talhados por Sumé, de Marcelo, Cortez e Ramalho. Quando as tiras do véu do pensamento desencobram-se dentro do meu espaço, adquirem poderes quando eu passo. Pela terra solar dos cariris, a terra estranha que me diz que o vento se esconde no sopé, que o povo é escravo de pajé e que a água de ser cristalizada nas paredes da pedra encantada, os segredos talhados no sopé. Acabou sua jazida com as tábuas da arca de Noé, como lendas que vêm do Abaeté e como a espada de luz enfeitiçada nas paredes da pedra encantada, os segredos talhados no sumé. Nosso produtor Daniel Roviriego vai nos contar um pouco da história desse disco referência, maldito segundo muitos, e hoje o vinil mais caro do Brasil. Diga aí, Daniel. Olá, Ricardo Vilas, e olá, ouvintes. Houve somente uma prensagem em vinil de Pae Biru, com 1.300 cópias. Aproximadamente 1.000 delas foram enxurradas por uma enchente no centro antigo de Recife em 1975. Para desespero geral, ainda desceu água abaixo a fita master do registro. Até hoje, ainda se encontram discos sem capa, que foram resgatados das águas. Elas, que por sinal, dão nome ao lado B do disco, como disse o Ricardo. Este ocorrido faz do vinil original uma raridade, sendo ele o mais caro do Brasil, podendo ser encontrado por até R$9.000 em mercados especializados. Caramba, vale muito. Vamos ouvir então mais um trecho do lado Fogo, a faixa Maracás de Fogo. Yeah.